Cornélio não gosta do seu nome, e o Braulio também não. Mas eu gosto do meu nome, eu gosto muito do meu nome, pra mim está bom. Cornélio não gosta do seu nome, Epaminondas também não. Mas eu gosto do seu nome, eu gosto muito do seu nome, pra mim está bom. O nome é o primeiro presente que dão pra você. Infelizmente, esse presente você não pode escolher. Se você não gosta, uma pena, mas com ele você terá que conviver. Seu nome, Alcebiades, também não. Ele queria se chamar Judite, eu não queria me chamar Judite, meu nome está bom. O nome é o primeiro presente que dão pra você. Infelizmente, esse presente você não pode escolher. Se você não gostar, uma pena, mas com ele terá de conviver. Você gosta do seu nome? Não. Nem o Cornélio. Você gosta do seu nome? Eu gosto, pra mim o meu está bom. Cornélio não. Thank you.